who created men, the one who saved the world. His name I will praise forevermore. The one who created me in his image and likeness, his name. Ninguém iguala a ti, Senhor, és o Deus Todo-Poderoso. no céu, na terra e debaixo da terra, não há outro Deus igual a ti. A ti eu sempre adorarei. The name of Jesus Christ. Aleluia, tu és o Todo-Poderoso. Por isso eu te adorarei dia e noite, Senhor, porque não há outro Deus na minha vida senão a ti, Senhor. Tu és a minha força, tu és o meu escudo, tu és tudo para mim, Senhor. Tu és o Senhor que pode todas as coisas. Aleluia. O Senhor que sustenta todas as coisas no poder da tua palavra. O Senhor que sustenta a nossa vida. Alfa e Ômega, omnipresente, omnisciente, o Senhor dos exércitos. Oh, Jeová Sabaote, El Shaddai, Elohim, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. His name, I will praise it forevermore.